quero ver a bala fagundir a mata, arrepia. Agitar o mundo, vamos navegar. O salgueiro, força e pira, ninguém pode parar. Salgueiro, força e pira, aplauda essa emoção. E corpo e alma, a palma da mão. Levando as galera a lutarem com firmeza. Pela paz dos bailes que curtiram uma belenga.